André Cedês, o moral de Ibicoara. Rasga! Isso é Chicão do Piseiro, daquele jeito. Alô, Lula e Cedês, tamo junto, é nóis. Alô, Jeff Mix, tamo junto. Que novinha gostosa, ela tá cheia de tesão. Empinando logo a raba, que o pai tá tapão. Vem jogando safada, empinando a raba. Os moleque da quebrada dá tapa no teu rabetão. Vem jogando safada, empinando a raba. Os moleque da quebrada dá tapa no teu rabetão. Atenção novinha, vem empinando a rabeta, vai. Menina da quebrada anda muito violento. Empinou a bunda no baile, mas tá batendo. Tô nem vendo, é disso que elas gostam. Só tá pão nervoso no amor dessa gostosa. Só tá pão nervoso, só tá pão nervoso. Só tá pão nervoso no amor dessa gostosa. Só tá pão nervoso, só tá pão nervoso. Só tá pão nervoso no amor dessa gostosa. Lá na Churris, promoções e eventos, tamo junto, é nóis. Alô, Master Drive, o melhor pendrive que há. O melhor do Brasil. Alô, Anderson! Tudo revestimento! Ô, que novinha gostosa, ela tá cheia de tesão. Empinando logo a raba, que o pai dá tapão. Vem jogando safada, empinando a raba. Os moleque da quebrada dá tapa no teu rabetão. Vem jogando safada, vem jogando a raba. Os moleque da quebrada dá tapa no teu rabetão. Atenção, novinha! Vai! Menina da quebrada anda muito violento. Empinou a bunda no baile, mas tá batendo. Tô nem vendo, é disso que elas gostam. Só tá pão nervoso no amor dessa gostosa. Só tá pão nervoso, só tá pão nervoso. Só tá pão nervoso no amor dessa gostosa. Só tá pão nervoso, só tá pão nervoso. Só tá pão nervoso no amor dessa gostosa. Alô, Lindo CD, tamo junto a nós. Alô, Rei do Paredão, tamo junto. Daquele jeito. Alô, Marco da Pitu. Já já não toma um, né?